nossa voz que chama o seu nome. Ele diz: vem pros meus braços. Ele diz: vem mais perto, vem pro meu abraço. Ele diz: vem mais perto, vem para os meus braços. Te levo mais profundo, mais profundo, mais profundo. Ouço a voz que chama, te chama pelo nome. Ouço a voz que diz: vem para os meus braços. Ouço a voz que diz: filho, vem pra perto. Te abraço, vem, eu te abraço, vem, eu te abraço, vem, eu te abraço e te protejo, vem, eu te abraço, eu te guardo, vem, eu te abraço, eu te curo, vem, eu te abraço.